Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. E nessa edição da playlist iremos falar de animes que vieram da mesma fonte. Uma fonte para quem gosta bastante de light novels, né? Estamos falando dos animes da Dengeki Bunko. E pra quem não sabe o que é Dengeki Bunko é uma editora, né? Uma editora de livros light novels. Então, e tem grandes obras, né, que viraram animes. Então você vai ver na nossa lista, você vai reconhecer. Ah, não sabia que veio dessa editora que é Dengeki Bunko. Mas vamos começar a nossa playlist, vai. E abrindo essa playlist, tá tocando de fundo o que, o Ether? Está tocando de fundo a música Chase the World da Maine, de Axel Word, a primeira opening do anime. É, eu devo ser sincero que quando eu fui atrás das listas, né, de que anime era da Dengeki Bunko, vinha da Dengeki Bunko, eu fiquei surpreso de ver alguns, assim, que vieram, né, que a gente vai, eu vou falar mais pra frente, mas é, eu quis começar com algo que é um pouco mais pop, algo mais energético, é uma música mais animada, que combina muito com o trama de Axel Word, né, e pra mim é uma música, assim, alegre, uma música que me lembra a ideia de eu vou superar os problemas, eu vou conquistar meus objetivos. E Axel Word trata bastante disso, ao meu ver, né? É um anime já antigo, mas pra quem gosta de Sword Art Online, vai gostar de Axel Word. É um anime que, assim, é simples, mas eu recomendo. Confesso que eu ainda preciso terminar de ver o anime. Eu admito que eu vi o anime, mas muito do que eu sei do coisa, eu procurei em fóruns na internet buscando spoilers da light novel, né? Ah, legal, legal. Então, fiquem aí com Chase the World da Maine. Fiquem escutando aí de fundo, né? Bom, mas vamos começar a nossa playlist pra valer aqui, começando uma recomendação minha de um anime que é muito bom. O pessoal tem que ver esse anime. Eu estou falando do Sakura Sono Pet na Kanojo. Ele vem de uma light novel de sucesso. Embora vem depois do anime, tem umas críticas que o pessoal fala, né? Mas o que você vê no anime é muito bom. O que fala o Sakura Sono Pet no Kanojo? Tem um protagonista. O protagonista é o Sorata. O Sorata, ele é um cara, né, que ele já tá meio que na escola, né? Já tá no segundo ano do colégio. E um dia ele acaba encontrando um gato de rua. E que ele não quer deixar abandonado ele. Então, ele decide cuidar dele. Só que o dormitório masculino onde ele estava não permite animais. E o pessoal diz assim, não, você não pode ficar com esse animal. Você vai ter que sair daqui. Aí ele entrou em uma treta com a diretora e tal. Ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Você tem duas escolhas. Ou você larga esse animal, ou você fica com esse animal, mas você vai ter que ir para um outro dormitório. O dormitório mais afastado e que tem uma fama não muito boa. Ele vai imediatamente para lá. E esse dormitório, ele tem uma má fama, por quê? Por causa dos moradores ali, que são pessoas muito excêntricas. São pessoas excêntricas no sentido, assim, de que são pessoas que são prodígios nas suas áreas de arte, mas que são muito difíceis de lidar também com as suas maluquices. Lá, por exemplo, tem a Misaki, por exemplo, que ela é uma grande pessoa, pessoa otimista, ótima pra fazer desenhos de jogos, né? O trabalho dela já virou jogo, então ela já tá com a vida feita. Tem um outro cara, o Jin, que também, ele é um escritor, e os trabalhos de roteiro que ele escreve viram jogos da Misaki. E assim, ele fica meio maluco, né? Aí, ele acaba entrando nesse dormitório e acaba sendo obrigado a cuidar de uma garota ali também, a Mashiro. Mashiro que, na verdade, ela é uma grande artista, renomada. O cara não sabia, só que ela tem um problema de falta de comunicação, não sabe se expressar, apatia, e ele acaba tendo que adotar ela, cuidando com uma espécie de animalzinho também, né? Só que o cara, ele tem uma sua depressão, por quê? Porque ele também, ele é assim, ó, tem pessoas talentosas aqui, eu não sou talentoso, eu sou o cara que tem que atingir resultados por meio do esforço, e ele fica triste, porque o esforço parece que não leva a nada, porque comparado com as pessoas de prodígio. Então tem uma história de história, assim, uma história de coisas assim, que são dramáticas, com uma parte cômica, de romancezinho também. com muitas lições de vida, 24 episódios de um anime que é muito bom, eu adorei, a reta final dele também é muito bom, tem umas cenas assim que são memoráveis e comoventes, e eu acho que deve ser visto. E aqui eu vou tocar a música, né, a segunda abertura, Yume no Tsuzuki, da Konomi Suzuki, cara, aqui também é uma música legal. Sakura Sou, confesso que não tem músicas tão marcantes como deveria ser a sua obra, mas são ok, né. Bom, mas então fique aí com esta música muito legal deste fantástico anime, né, Yume no Tsuzuki, da Konomi Suzuki, a segunda abertura do Sakura Sou no Pet na Kanojo, tá, escutem aí. Shita kaze ni osareru yoni agora, seguindo com os animes, né? É, eu vou falar de um anime tão mainstream que, assim, divide opiniões, né? Que é o Sword Art Online. Out, já vi pessoas jogando pedras na minha direção. Au. Mas, assim, se você vive embaixo de uma pedra, ou, sei lá, começou a ver anime na semana passada, ou ontem, e não te recomendaram ainda Sword Art Online, Sword Art Online é um anime que hoje já tem umas 3 temporadas, né? Umas 3, 4 temporadas, depende de como você corta o negócio. E ele trata do jogo Virtual Reality Massive Multiplayer Online, né? Que é quando, assim, as pessoas conseguem, por meio de capacetes ou sistemas, assim, entrar num mundo virtual onde eles jogam um MMO, né? Nesse caso, é um MMO onde você só tem espadas ou habilidades que envolvam espadas, né? E nesse anime, pelo menos a primeira temporada, que é uma das, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor, eles... O criador do jogo, quando ele lança o jogo, ele fala, ah, olha, então, ninguém mais pode sair do jogo até que vocês zerem todos os 100 andares dessa torre, desse mapa. Aí, se você morrer aqui, você morre de verdade na vida real. Beleza? Beleza. E isso começa, assim, as pessoas ficam loucas. Então, e aquela situação de, ah, é, nós estamos ferrados, então alguns desistem, outros não fazem, não, vamos nos unir, vamos tentar zerar esse jogo, vamos tentar fugir, sair. E o personagem principal, ele é um solitário. Ele resolve falar, ah, não, eu já joguei o beta, eu conheço o beta, eu conheço as melhores áreas de level inicial, os melhores como jogar e tal. E ele começa o jogo indo sozinho, né? Vai lá começar o jogo sozinho. E nesse processo, ele passa por várias, conhece várias pessoas, vê a morte de vários indivíduos e tal. No final, eles resolvem um problema de um jeito ou de outro. Eu não vou entrar em spoilers sobre o final, porque como é que eles resolvem o problema, porque senão estraga, né? Mas que acho que a maioria já conhece. Mas, da mesma forma que eu considero que a primeira temporada, ou o primeiro arco de história de Sword Art Online é um dos melhores, a abertura, uma das primeiras aberturas, também é uma das melhores. E essa é a abertura que vocês vão escutar agora, que é a Crossing Field da Lissa. Sempre tá aí. Né? Eu só queria falar o seguinte. É. De todos os arcos de Sword Art Online de todas as temporadas, gosto bastante do primeiro, que é o próprio Sword Art Online. Não gosto do segundo arco, do Alpha. Não, ninguém gosta do segundo arco. É corrido demais, não faz sentido. Não gosto do Gangue Online também. Acho roubado com as coisas. É, Gangue Online eu ainda acho que é um pouquinho melhor do que o Elfheim. Eu ainda acho que ele ainda tem uma característica de... É melhor. Assim, tem aquele pontinho, sabe? Assim, de... É questão pessoal. Quarto arco, ninguém liga. Uma aventura, qualquer coisa. Gosto muito do quinto arco, do Mother Rosário. Emocionante. Muito bom, cara. E esse arco que tá passando recentemente, o Alicization, tá muito bom. Sim, o Alicization tá muito bom, eu admito. Porque eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, né? No caso, o Sword Art Online, o Elfheim e o Gangale. Mas eu não assisti o do meio e o Mother Rosário. Porque até naquela época eu já falei, ah, tô cansado do Sword Art Online, né? Tô saturado do negócio. Eu entendo. Aí eu comecei a ver Alicization porque no Reddit e em outros lugares eles falam, ah, esse é o melhor... Melhor arco da Light Novel. É o melhor arco da Light Novel. É, assim, um arco bom. Realmente, se fizerem bem a animação, vai fazer muito jus e vai ser muito bom. Eu falei, não, é tão bom. Se o pessoal tá recomendando tanto, eu vou ver. E eu comecei a ver e realmente eu gostei. Eu achei meio forçado uma coisa ou outra. É, mas... É um arco que tem um desenvolvimento interessante. Assim, é quase como se estivéssemos voltando às origens do que começou Sword Art Online, né? Isso. O primeiro Sword Art Online, é como se a gente estivesse voltando para esses momentos. Isso chama bastante atenção, principalmente acho que o pessoal mais saudosista, né? Que gostava muito do começo. E é isso. Então, fique aí com Crossing Field, da Lisa. Escutem aí. Escutem aí. Cause you're my Próximo anime é de um anime que eu sempre que posso eu falo ele no Projeto X Podcast, que é o Spice and Wolf. Eu gosto bastante. Não é mainstream, não é. Eu tenho certeza que não é. Você vai ver todo mundo falando dele, mas é legal pra caramba, Spice and Wolf. Por quê? Porque ele fala bastante sobre economia. É assim, a história, ele mostra que tem um protagonista, o Lawrence. O Lawrence tem uns 25 anos, ele é um mercador, um mascate. Tem sua carroça, seus cavalos, carrega produtos, de que vai de lugar em lugar. Ele faz a troca, faz a venda, vende um produto, compra outro produto, vai numa outra cidade, revende esse produto e tal, sempre tentando ganhar bastante dinheiro, né? Numa das suas viagens, ele vai parar numa aldeia, né? Um campo, e numa das suas passagens de descanso, lá tinha uma espécie de mato, de feno, e ele encontrou uma deusa lobo chamada Oro. Oro, que é uma deusa sábia de uns 600 anos de idade, apesar de ter uma aparência de uma garota de 15 anos, mas ela tem orelhas e rabo de lobo. Ela foi uma deusa muito abençoada no bem no passado, quando o pessoal queria saber se a colheita será boa, ela dava as dicas, né? Mas o pessoal acabou se esquecendo dela, acabou sendo uma deusa esquecida, e ela simplesmente ela quer viajar e conhecer o mundo. Então, o Lawrence faz um acordo com ela, então a gente vai viajar então, beleza. E ela é muito importante nessa história, por quê? Porque ele vai viajando, vai fazendo o seu negócio, e ela dá os conselhos. Ela entende o mundo, ela acaba entendendo como funciona a economia, acaba então dando muitas ideias, né, de como faturar mais, vendo assim ao momento da inflação, o momento de valorização da moeda, como fazer um artifício de fazer essa moeda aumentar esse valor dela, né, como perceber qual produto que está mais em alta ou qual momento de vender esse produto, né, para poder ter maior lucro, enquanto eles são meio que perseguidos por uma igreja que não quer saber desses deuses aqui, né. Então é uma história cheia de aventura com uma grande ideia, assim, de quando você misturar a sua fantasia, né, com a ideia de economia, como funciona uma economia, né, ainda mais nesse mundo. Então ele apresenta suas regras e a gente vai aprendendo. Então ele é muito interessante, ele é muito informativo, cara. Pra você que gosta dessa parte financeira de economia, é altamente recomendado. Você vai gostar desse anime, que era o quê? É bom, teve duas temporadas, né? Já acabou os animes, tem uma pena. O último anime foi em 2009, faz muito tempo atrás. Mas a Light Novel ainda continua. Já deve ter uns 21 volumes e ainda continua lançando. Então é bom, cara. É bom e eu gosto bastante. Então eu vou tocar, deixar tocando aqui a música de encerramento do primeiro anime, da primeira temporada, que chama Ringo Ryori The Wolf Whistling Song, do Rock Chuck. Esse anime, o Spice and Wolf, é um dos animes que eu sempre deixo na minha lista de um dia eu vou ver. Um dia eu vou ver. Um dia eu vou ver. E o que acontece? Eu não vejo. Nunca vi. Ué, porque é aquela lista que você nunca vai ver. Só isso. Tem que ter paciência pra ver. Mas é um anime que, sim, eu nunca vi, mas todo mundo com quem eu já conversei que já viu, fala que é um anime fenomenal. Não é bem aquele tipo de anime, assim, super cheio de ação, né? Então, já pode ser meio que algumas pessoas já podem ficar meio um pouco pra trás. Mas eu recomendo, se você quer uma coisa mais diferente, né? É, eu já falei. Se você curte um pouco dessa parte da economia, vai ver, cara. Porque é legal pra caramba. Não é todo anime que tem isso. Na verdade, não tem, eu acho que nenhum outro anime que fala tão ricamente dessa parte de economia. Então fique aí com essa música de encerramento, que é ok, é legalzinha, é um pouco enjoativa em alguns momentos, mas é muito bonitinha até, vai. Ringo Ryori, The Wolf Whistling Song, da Rock Chuck. Música de encerramento do Spice and Wolf, tá? Escutem aí. album up on the witch's tree. The seven seeds to plant inside of me. In springtime I grew a magic song. Then skipping along, I sang the song to everyone. I look up the world through a poor eye and cut myself a slice of sunshine pie. I dance with the peanuts for the fly. Então, prosseguindo com a nossa lista, eu vou falar de um dos meus animes favoritos, apesar de que é um dos animes que o pessoal menos gosta, não sei porquê. Mas tem alguma coisa a ver com o mando protagonista. Mas eu divago. É, vamos falar de Mahouka Kokou no Heitousei, ou O Irregular na Escola de Magia. Pra quem não conhece, esse anime é um anime que trata de... Num futuro, a humanidade conseguiu, por meio da tecnologia, descobrir um jeito de usar magia. E para isso, eles requerem que a pessoa saiba fazer cálculos extremamente complexos, tenha todo um tipo de procedimento anterior, assim, uma preparação, para poder castar o tipo de magia que eles são hábeis para conseguir o efeito que eles desejam. Só que, de todas as pessoas que conseguem, existe uma escola que é considerada, assim, a melhor escola de magia de toda, certo? E nessa escola tem duas turmas, que é a turma dos prodígios e a turma daqueles que sabem usar magia, mas tem dificuldades, né? Não são tão rápidos, não são tão bons. Então, eles são vistos com meio que com inferioridade. E os protagonistas, no caso, o protagonista, ele é uma das pessoas que tá nesse grupo. Só que ele é tão foda em todos os outros aspectos que nem mesmo as pessoas no curso regular, avançado, super lá, privilegiado, conseguem vencer ele. Porque ele é absurdo em todos os sentidos. Ele é tipo, ele é overpower desde o primeiro momento do anime, sabe? A gente depois aprende, entende o porquê dele ser assim. E a irmã dele também é igualmente poderosa. Mas a irmã dele tem o pequeno problema de que a cada 2 minutos que ela tá em cena, ela fala, Oni-san, Oni-sama, Oni-chan, Oni-sama, Oni-sama, Oni. E é um pouco irritante depois de um certo tempo. Devo admitir. Mas a animação é muito boa. As cenas de luta, apesar de serem muito one-sided, são muito legais. E ver o Shiba Tatsuya, que é o protagonista, descer o couro em todo mundo que fica achando que ele é um bosta, é muito divertido. E é uma pena que a gente não vá, que eles não animaram os outros arcos, né? Tem outros filmes, tem filmes que lançaram desse anime, tem alguns OVA, se eu não me engano, mas uma série regular, como a que teve a primeira temporada de 24 episódios, não vai ter de novo, eu acho. Mas é uma série muito boa. E a música que abre esse anime, que é uma das minhas favoritas também, porque é bem alegre, é animada, é cheia de vida, é a Rising Hope da Lisa. Novamente, a Lisa tá aí, porque, obviamente, ela escreve música pra tudo que é coisa da Dengeki Bunko. Caramba! Você pega Sword Art Online, tem um monte de música. É, né? Mas é isso. Eu sei que Mahouka tem muito ódio, as pessoas não gostam por N motivos, mas é um anime que eu recomendo, assim. Acho que se você conseguir deixar o seu ódio, o seu desgosto, por um pequeno pedaço, assim, característico do anime, o anime se prova muito bom. Eu só quero deixar um raio de esperança pra você, até porque é um anime da Madhouse. E Madhouse demora um pouquinho pra fazer sequência, né? Então... Tem esse raio de esperança. Eu sei, mas eu já não tenho. Ou seja, eu já aprendi que... Eu ainda tenho. Que quando se passa mais de 3 anos que o negócio já não tem, você basicamente desiste, a menos que algum milagre venha e fale, não, nós vamos fazer uma segunda temporada. Aí você fala, meu Deus, eu quero, por favor. Já falei, o milagre chama Madhouse. Ela demorou 6 anos pra fazer uma segunda temporada do Hajime no Ippo, cara. Então, eu não duvido nada. É, mas de qualquer forma, gente. Fiquem aí com a primeira abertura de Mahouka Kokou no Heitousei e Rising Hope da Lisa. Escutem aí. Imagine 通り中じゃない静かに騒ぎ出した炎 んだって僕の声が伝播した You know that love は許すけどこの想いは不要意に科学できないでしょう Próximo anime é um clássico de pessoas fãs de anime, Doutora Dora, que é um anime lançado lá pra 2008, 2009, a light novel, ela já acabou. Ah, o que que fala o Toradora, né? Tem o protagonista, que é o Ryuji, né? O Ryuji, ele é um cara da escola, assim, ele é um cara gentil, ele é atencioso, cuida da limpeza da casa dele, uma casa bem pequenininha, humilde, mas tem um problema, porque ele tem um olhar intimidador, que as pessoas acham que ele é um delinquente, que ele herdou esse olhar dele do pai dele. Só que ele é muito gentil. Só que as pessoas fogem. E já dá um estereótipo pra ele. Não, ele é um delinquente. Cara, só pode ser, né? E ele gosta de uma garota. Ele tem um crush. Uma garota. A Kushida, né? E a Kushida é aquela garota feliz pra caramba. Esse cara, ele também é amigo de um outro cara, que é o Kitamura. Só que assim, ele acaba conhecendo na escola uma garota que as pessoas falam assim, essa é uma garota muito perigosa, que é a Taiga. A Taiga é uma garota pequenininha, mas muito invocada, muito brava. As pessoas chamam ela de pequena tigre, né? Mini tigre. E a Taiga, ela gosta do Kitamura, que é o amigo do Ryuji, né? E ela é amiga da Kushida, que é a garota que o Ryuji tem um crush. Então, os dois acabam meio que se aliando, né? Pra fazer com que o relacionamento deles dê certo, né? E o Ryuji vai ajudar a Taiga a que o amor seja correspondido com o amigo dele, do Kitamura. E a Taiga vai ajudar o Ryuji a que o amor dele seja correspondido com a garota que ele gosta, a Kushida, que é amiga da Taiga, né? Só que aí as coisas não vão indo muito certo, vão dando muitos problemas, muitas coisas assim que tu não entende. A Kushida, ela é meio tonta, mas ela é muito consciente de algumas coisas. O Kitamura também, ele quer evitar algumas situações. E as pessoas na escola acabam percebendo que o Ryuji e a Taiga estão muito mais pertos, muito juntos. Estão toda hora juntos, né? Conversando, tentando se ajudarem, né? Pra fazer esses crushes darem certo. E as pessoas acham que eles estão num relacionamento, né? De tanto eles estarem, assim, envolvidos e com suas personalidades totalmente opostas, mas ainda assim, vendo acontecendo altos e baixos, meio que um amor vai surgindo entre os dois. Isso que ainda surge uma outra quinta personagem, a Ami, pra tentar atrapalhar algumas situações, pra brigar com a Taiga, pra tentar flertar com o Ryuji, mas ela também tem outros problemas e tal. Então você vai ver que nessa história tem cinco personagens relevantes, mas tem os dois protagonistas, Taiga e o Ryuji. Uma história cheia de uma comédia romântica, uma história muito legal, cara, muito boa de se visto, na época que ele foi transmitido, exibido, o Light Novel no passado, estourou pra caramba, o pessoal gosta bastante dessa história, tem um chip sendo feito, as pessoas torceram pra ele acontecer, cara, e foi legal demais, foi muito bom. Então eu recomendo bastante ver este anime, e tem uma música pra mim que é legal, pessoas ainda lembram dela quando toca essa música. Que é a música de abertura, chamada Preparate, né? Cantada pelas principais dubladoras, as garotas, né? Desse anime. A Kugimi Arie, a Hori Yui e a Kitamura Eri. Então é muito bom. Vejam esse anime. E eu gosto do título também, o Toradora. Que faz uma relação entre um tigre e o dragão. Porque diz a mitologia asiática que o único animal capaz de expor ao dragão é o tigre. E eles têm personalidades opostas. E a taiga representa o tigre e o Ryuji representa o dragão, cara. E no fim os dois se dão juntos. Até os nomes, assim, tem a ver com isso. Mas, bom. Enfim, né? Fiquei então com Preparade, cantadas pela Kugimi Arie, Hori Yui, Akitamura Eri, música de abertura do Toradora, tá? Escutem aí. Tem aí. E agora, eu vou falar de um anime que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar. Ah. E provavelmente vocês não vão ver. Eu porque vi. Porque vocês não têm bom gosto, mas tudo bem, tudo bem. Nós compreendemos. Vamos falar de Okami-san to Shichinin no Nakama Tachi. É, Okami-san e seus sete companheiros. Pra quem não conhece, esse é um anime velho, antigo. Não vai dar o lançamento dele, mas é velho. E é um anime que brinca muito com a ideia dos contos de fada, onde cada personagem principal, ele meio que é baseado, ou ele tem uma inspiração pro seu comportamento, o seu jeito de ser, sua roupa, sua personalidade, em algum tipo de conto de fada, né? No caso, o grupo principal, o núcleo principal, né, que é a Okami-san e o amigo dela, eu não vou lembrar agora o nome dele, porque faz anos que eu assisti um anime. É o caçador. É o caçador. E ela é o, representa o lobo, né? Só que o caçador é medroso. Ele tem problema de interação social, porque ele viveu a vida inteira, basicamente, nas montanhas com o avô. Então ele sabe tudo sobre caça. Ele é um excelente caçador, tem uma mira fenomenal, assim, é foda, mas vai falar com ele, ele desmonta, né? Então ele sempre tem que estar escondido, assim, pra dar suporte pra menina, pra Okami-san. E é um anime divertido. É um anime do tipo, assim, super inconsequente, assim. A Okami-san luta com luvas de gatinho que dão choque. Luvas de gatinho que dão choque. Que fazem miado. E que fazem miado! É a melhor arma de todas! E é um anime, assim, leve, rápido de se ver, com 12 episódios. E um anime, assim, que me deixou com aquele gostinho de quero mais, sabe? Porque era um anime divertido. Eu gostava da interação, o jeito que escreveram os personagens e tal. Não é um anime, assim, super conhecido também, né? É meio underground, mas... É uma recomendação que eu faço, assim, pra aumentar um pouco o repertório das pessoas, né? Se elas tiverem a fim de ver esse tipo de anime. Eu gosto dele porque é uma comédia romântica. É uma comédia, mas tem romantismo porque tem casalzinho, né? O caçador ama o... Mas ele é tímido. Mas ele tá protegendo ela. E como diziam as piadas na época, ela é a filha do Ryu de da Taiga, da Toradora. Da Taiga. Cara, que é igualzinha a Taiga, cara, só que ela é alta pra caramba, porra. Né? Ela é bastante alta. Bom, é um anime, assim, da hora, é um anime legal. E a abertura também eu acho muito divertida. Você vê que eu só tô pondo uma abertura divertida aqui, né? Abertura, assim, emocionante. Que é a Ready Go, da Maine. Novamente, a Maine aí já fez a de Axel Word, fez da de Okami-san e já fez um monte de outra coisa também. É um excelente anime. Eu recomendo a todos assistir. Então, fiquem aí com Ready Go, da Maine. Escutem aí. Escutem aí. Ready, go, fly! Próximo anime é um anime que eu acho que vai ter gente que vai me xingar. Apesar dele ser legal, eu gosto dele. Gosto da ação, gosto da animação, gosto dos personagens. Apesar dele ter um pouco ete em alguns momentos que fica meio chato. Mas eu gosto muito da música de abertura. Bom, estou falando do Strike the Blood. Strike the Blood, né? Que é um anime que é feito pela Silverlink, na verdade. Isso aqui, 24 episódios. E o que que ele fala? Ele é ação, na verdade, né? E ainda assim, mas ainda mais ação. Fala que tem um protagonista, o Kojo, né? O Kojo Akatsuki, que ele virou um vampiro. Um vampiro, assim, não aquela criatura mais tradicional e conhecido, mas que ele virou uma espécie de vampiro, ainda assim, o termo dado, né? O título dele de vampiro, na verdade, ele é um vampiro muito especial, porque ele é chamado de quarto progenitor, ou seja, vem de uma linhagem forte. Na verdade, ele foi mordido pelo terceiro progenitor e agora ele virou o quarto progenitor, né, de vampiros. E ele tem, graças a esse título, umas habilidades. Tem um poder de regeneração muito forte, um poder de força também forte, ele tem capacidade de ativar 12 bestas mágicas que estão inativas, mas ele precisa liberar de um jeito, e aí quando ativa, ele consegue usar livremente essas bestas mágicas, né. Assim, e algumas outras cheats dele ali. A história acontece toda numa ilha artificial na costa do Japão, a história é um pouco mais futurista. Enquanto ele se torna esse protagonista, ele é conhecido como quarto progenitor. Em alguns momentos ele acaba sendo alvo de outros inimigos que querem pegar essas bestas mágicas dele, controlar algumas coisas dele, etc. Enquanto isso, ele é vigiado, observado por uma organização secreta, organização do Leão Xixi, alguma coisa, não lembro o nome assim. E tem o guardião, o principal guardião dela, que é a Yukina. Yukina então se torna o guarda-costas dela, e ela tem força, ela tem uma lança mágica de permitir uma grande habilidade de luta e acaba formando uma espécie de casalzinho, né? Ela é meio brava com ele, mas acaba desenvolvendo um interesse romântico. Ele tá ali na dele, só que como uma espécie de aranha, acaba chovendo outras garotas em cima dele. A cada arco de light novel em que ele tem que proteger ou tem que ativar essas bestas mágicas, porque vai surgindo alguma grande ameaça no meio dessa história toda, uma história que acaba unindo muito a parte mágica, mitológica, com uma coisa mais artificial também da cidade tecnológica que eles estão. Então é interessante. O anime, ele foi transmitido primeiro em 2013, aí teve uma segunda temporada em 8 ovas e agora tá tendo uma terceira temporada que são mais 10 ovas. Eu gosto dele, por causa dessa ação, os protagonistas que eu gosto. Eu sei que vai ter gente que vai ter me criticando porque ele tem uns exageros de coisa, mas ainda assim, vejam esse anime. Mas eu vou falar mais ainda desse anime porque eu gosto muito dessa música de abertura. Na verdade, eu gosto muito dessa banda também, né? A música de abertura chama Strike the Blood, cantado por uma banda chamada Kishida Kyodan and the Akeboshi Rockets, que eles fizeram algumas músicas de abertura que eu sempre me chamaram a atenção, tipo a música de abertura do High School of the Dead, as duas músicas de abertura das temporadas do Gate, tem recentemente também do Tenkyo no Oderamin, vale a pena escutar. Fiquei então com Strike the Blood do Kishida Kyodan da Akeboshi Rockets, música de abertura do Strike the Blood, tá? Escutem aí. ちょっと特別性の運命なんだって収束。 E agora eu vou falar de um anime que... isso tem mais a ver com a minha história do que com o anime em si, né? Vou dizer que na época que eu conheci esse anime, Fullmetal Alchemist tava, na minha opinião, tava no meu hype, né? Eu tinha acabado de ver Fullmetal Alchemist, nem lembro se era... Eu acho que eu tinha acabado de ler um mangá... ou tinha visto uma das séries, não sei. E esse anime veio assim falando que tinha alquimia, né? Ah! Que era alquimia e tal, envolveu alquimia. E nessa época também tinha Musou Rankin, e eu adorava Musou Rankin, também falava que era alquimia. Naquela época eu assisti tudo que envolvia alquimia. Você falava, ah, isso aqui tem alquimia. Eu assistia. Apesar de eu ter terminado o Musou Rankin, eu não terminei essa série aqui da qual eu vou falar agora. Então eu sei muito pouco dela. Mas por que eu coloquei essa abertura? Porque ela é muito reminiscente da abertura que eu vou falar depois. Que é a última abertura que eu vou recomendar, do último anime que eu vou recomendar mais. Que o anime, no caso, vocês estão querendo saber, é Bakano. E a abertura se chama... A primeira abertura, acho que a única abertura no caso, chama Gun and Roses, do Paradise Lunch. Mas, além da música, que é muito boa, a animação da abertura é fenomenal. Porque é uma sequência orgânica de apresentando todos os personagens importantes do anime. Todos eles têm nome, então você vai ver o nome de todo mundo. E ele acontece, se não me falha a memória, na época que os Estados Unidos está passando pela lei seca. Onde não pode ser comercializado álcool, né? E a alquimia, nesse caso, envolve o fato de que existe um garoto, um adolescente, por exemplo, que tem a fórmula para produção, para produzir bebida, né? Então todo mundo quer. Por quê? Porque se tiver, pode produzir bebida. Você pode comercializar bebida, coisa que ninguém mais tá podendo fazer, porque é contra a lei, né? E há muita gente que assistiu esse anime e sempre fala extremamente bem, extremamente. É um anime, assim, que eu sempre postergo pra ver, mas eu preciso um dia sentar e ver. Mas a abertura é fenomenal, porque o jeito como ela transiciona de uma cena pra outra, como se fosse a mesma coisa, sabe? É uma cena dá um kill pra outra, e a música vai com a batida dela perfeita, sincronizando, assim, sempre assim, quando parece o personagem, ele faz a cena, pã, sabe? Dá aquele clamentado, assim, uau, sabe? E você tá sempre prestando atenção nos nomes, no que devem fazer, assim, porque tudo isso já demonstra também parte da personalidade de cada um. É um negócio muito bem feito. E por isso que eu acho que é um anime que deve ser visto, até por causa que é um anime muito bom. Eu só assisti o primeiro episódio, assim, serei sincero, mas o primeiro episódio já me conquistou, mas na época eu tinha alguns problemas, então não consegui terminar de ver. Mas... também naquela época eu acompanhava o quê? 12 séries ao mesmo tempo? Era um pouquinho demais o vídeo de anime. Mas de qualquer forma, é um anime muito bom e eu recomendo ele bastante. Mas então fiquem aí com Guns N' Roses do Paradise Lunch. Primeira abertura de Bakano. Escutem aí. próximo anime, antes de falar de um anime que é... Eu gosto muito. Nossa, ele é até relativamente recente. Recente, passou em 2015, 2016, né? Tá, não é mais tão recente assim. Eu confesso que eu fiquei vidrado neste anime. Eu não sei se tem tanta gente que veio e curtiu este anime. Mas eu vou falar do Heavy Object. Eu já toquei a música dele em alguma playlist aqui, cara. Que eu também gosto bastante. Heavy Object é uma light novel que foi escrita pelo Kazuma Kamachi. Que é o mesmo autor da light novel que eu vou falar da próxima obra também. Daqui a pouco. Mas assim, o que é que fala o Heavy Object? Fala que num futuro, futuro não muito longe assim, as guerras serão determinadas por objeto gigante chamado Object. Object é um formato gigante, assim, de uma, sei lá, uma esfera metálica ou qualquer outro tipo de formato, em que eles têm alta capacidade de se mover e tem um monte de armas fodonas, né? Então é o seguinte, não precisa de mais exércitos para determinar uma guerra. Só o Object em si, ele já determina o rumo da guerra. Então as guerras no futuro serão determinadas pelos objetos. Quem tem o melhor object ou consegue usar ele da melhor forma possível, né? Então você pensa assim, para você derrotar um object, você precisa de um outro object. Fazer frente, fazer eles batalharem. E aí você vê que o mundo lá tá meio que fragmentado em várias zonas de interesse, zonas de conflito, né? E aí a gente tem o protagonista, os protagonistas, na verdade. Tem o Quensa, o Elvia e a Mirinda. O Quensa, ele é um jovem cadete, né? Estudante de engenharia. O Elvia, ele é um militar, jovem militar de uma família importante. E ele é um analista de terreno. E tem a Mirinda, né? A Mirinda que ela é piloto do Object, né? Onde tá o exército ali do Quensa e do Elvia. E assim, o que que torna diferente esses personagens de todo o resto? Porque o Quensa, ele não quer saber de tanta guerra assim, não. Se eu puder evitar essa guerra, beleza. Porque ele é a lei do mínimo esforço. Não quero trabalhar tanto assim, não. Mas ele é inteligente bastante, né? E assim, a cada batalha, ele nota a falha estrutural do object inimigo. Ele consegue observar e detectar, cara. Então assim, junto com o Hevia, eles acabam bolando um plano. Que eles precisam também da ajuda da Mirinda, né? Controlando o object dela. Pra fazer tipo distração. Ou fazer um impacto final, né? Mas no fim das contas, esses dois caras conseguem derrotar os objects inimigos na mão, cara, na boa. Então eles se tornam alvo de todo mundo ali. Esses dois caras estão conseguindo mudar a guerra. Por quê? Porque você não precisa mais de um outro object batalhando intensamente pra derrotar. Você só precisa do cara ali, ele observa a falha estrutural, usa isso a seu favor e o object é destruído. Pronto, olha só. A guerra tá mudando por causa disso. Então é legal, a cada arco de Light Novel, né, e a gente vê a cada episódio, você vê a apresentação do object inimigo, o que que ele tá fazendo, qual terreno ele tá atuando, e o que os caras acabam se metendo, que eles não querem se meter na escada. Então tem um pouco lado de comédia também, né, mas é muito mais a parte de ação com mecha. Então assim, a gente vê cada arco, a reviravolta que é feita e a destruição do objeto inimigo. Então ele torna muito legal, é uma ação muito boa, cara, com bons efeitos visuais. Na minha opinião, você vê os tipos de objetos, que não é um mecanoide, um tipo uma bolota gigante, cara, no fim das contas, que se move pra caramba, flutua, tá na água, etc, de acordo com a especialidade do objeto, cara. Então é bom, e essa música que é muito agitada, fantástica, eu adoro muito esse anime. Fiquei então com One More Chance do All Off, música de abertura do Heavy Object, tá? Escutem aí. Fight! 1か8かのレベル帯怯えてアリスゴスだけ向き Encerrar a minha recomendação, a minha playlist, eu vou falar de um anime que marcou a minha vida. Opa! E marcou muito o meu gosto por animes na época em que eu assisti. É um anime chamado Durarara. Antes de mais nada, eu preciso dizer, eu assisti quase tudo. As últimas temporadas... Não assisti. Eu vi tudo. Eu não assisti porque... Na época que começou a sair, eu tava num rolo meio estranho na minha vida, que eu não conseguia baixar semanalmente. Então, eventualmente, eu acabei não baixando alguns episódios, eu acabei me perdendo onde tava, e eu não sabia mais onde eu tava, e eu falei, quer saber? Eu vou esperar terminar e depois, talvez, algum dia eu assista, né? E acabei deixando pra assistir, não assisti até hoje. Um dia ainda vou assistir essa última, a última parte da temporada, né? Mas não assisti. Mas é um anime muito bom, tá? Um anime muito bom. Não é porque eu não assisti que não seja um anime muito bom. É um anime excelente. A novel, eu li alguns capítulos dela, também é muito boa. Mas a música, a primeira abertura... É excelente. Da mesma forma que eu comentei quando eu falei de Bacano, que a abertura é fluida, que de uma coisa passa pra outra e cada personagem tem um nome, é a mesma coisa com Durarara. A música vai tocando, vai subindo, e todas as ações que os personagens fazem ligam ele ao próximo personagem. E todos eles têm os nomes, sabe? E isso é muito legal. Essa música, no caso... se chama Uragiri no Yuyake, do Theater Brook. E ela, assim, ela é fenomenal. Da primeira vez que eu ouvi ela até hoje, acho que é a minha música favorita de anime, uma das favoritas. E na época, eu escutava ela em loop. Quando eu vi ela a primeira vez, nossa, eu parasse assim, pegasse o meu fone e visse o que eu tava ouvindo, era Uragiri no Yuyake. Chegou uma época que eu sabia quase a letra inteira dela. Eu era viciado nessa música. E ela me traz memórias muito boas, de épocas melhores, né? Vamos dizer assim, de épocas menos problemáticas. Eu gosto bastante de Durará. O foco, na verdade, é o bairro, né? O Ikebukuro, né? E eu passei por Ikebukuro na época que eu tava no Japão. E é engraçado que você tem, realmente, a cidade é muito bem representada, sabe? Assim, no anime, original. E você tem até maquininhas de venda com o design do Durarara, com os personagens do Durarara, principalmente com o Shizu, o meu personagem favorito. Não, mas é legal ver como tudo gira em torno desse local, né, o Ikebukuro, e você vê todas as coisas mais estranhas que poderia ter. Tem, né? Uma motoqueira sem cabeça. Tem um cara que lança a geladeira pro alto, lança o povo pro alto, Xizu. Tem um cara maldito, Isaiah, ali, manipulando o mundo todo. Tem os... pessoal da comunicação ali também, os dólares, né, o chat do dólar, os lenços amarelos, etc, todo um grupo ali. Tem umas altas reviravoltas na história, mas a história é bem legal, bem contada. E é daquele tipo de história que ela é orgânica, se sente orgânica, sabe? Uma história liga a próxima, que liga a próxima, que liga a próxima, e não é aquele tipo de história onde eles trocam de arco, aí do nada você acha meio forçado. Não, tudo acontece de forma orgânica, tudo tem uma razão, tem um motivo. Isso é muito legal, porque eles sempre puxam coisas antigas, né? Eles fazem você lembrar de coisas que aconteceram antes, então você continua, então você consegue relembrar, nossa, mesmo, aquilo aconteceu, tal, tal, tal. É um excelente anime, recomendo a todos que não assistiram ali ainda, assistam, não façam como eu e não posterguem a última temporada, assistam ela. E é isso aí, gente. Então fiquem aí com Kuragiri no Yuyake do Theater Brook, a primeira abertura de Durarara. Escutem aí. Escutem aí. Kuragiri no Yuyake, yakai ni karami tsuku asebo. Kiri saku you ni shite, machine wa sakebu utau you ni. Blow out loud, mukuchi ne. Yonsei wa soko ni iru. E pra fechar esta playlist aqui, vou falar de uma das obras mais conhecidas da Dengeki Bunko. Já tá na sua terceira temporada e promete bastante. Até acho que quando lançar essa playlist, a temporada já deve estar acabando, ou já acabou, não sei quando, né? Corrido pra caramba também. Mas ainda assim, eu adoro este anime, né? Estou falando do Toaru Majutsu no Index. Já tem uma porrada de volume de light novel também. Deve ter o que? Uns 40, pelo menos, de somando as duas fases. Tem 21. Não, é assim. Ó. 21 light novel. Vamos lá. Primeira coisa. O Tsuaru Majutsu Index, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, que tem uns 24 volumes. E depois tem a segunda fase, que é o Novo Testamento. Que tem uns 21 presente agora. Não, tem 22 volumes original. Mais dois do SS. Isso. É, e depois tem um New Testament. Isso, então. Dá um mais de 40 volumes, cara. Somando tudo. É, dá um mais de 40 volumes. Pode-se ver que o cara é bastante prolixo em relação a... Até porque o cara, ele consegue escrever não só isso, mas ele escreve outras novels em paralelo. É, tipo Heavy Object, teve um outro projeto ali que juntou outros dois autores de light novel também, mais outras coisas que eu não sei o que mais, viu? Eu sei que essa terceira temporada que tá passando aí, ou já passou, vai ter o arco que eu quero ver mesmo, sabe? A Terceira Guerra Mundial, famosíssimo saga dessa aqui, que fantástico, assim. Eu já falei algumas vezes que quando dá o que é o Toaru Majutsu no Index, você tem um protagonista, o Toma, ele tem uma habilidade no braço direito dele que nega tudo, né? O Imagine Breaker. Nega qualquer tipo de ataque divino, ataque mágico, ataque Esper. A gente não sabe do que se trata esse maldito braço dele. É um mistério e ele acaba encontrando uma personagem, a Index. A Index, que é uma garota. Parece que uma garota, assim, com a roupa de freira, mas na verdade ela tem na mente dela implantado mais de 103 mil grimórios, assim, de proibidos, né? E assim, acaba misturando o mundo dele, que é meio tecnológico, já que tem pessoas espers, com o mundo da magia, né? Que ela tá no mundo da magia. Então tem essa mistura na cidade acadêmica, que é o grande foco da história. Sim, e o legal é que você vê que já existe uma briga já natural entre aqueles que gostam, usam a ciência e aqueles que usam magia, né? Um não gosta do outro. E até porque quando um usa um, não pode usar o outro, né? Não existe nenhum indivíduo que consiga usar os dois, né? Isso. Que é um meio que cancela o outro. Então, um contra o outro. É. É difícil de dizer, mas... Eu só vou dizer uma coisa. Eu adoro Toaru. Adoro mesmo. Eu adoro também. Assisti a primeira temporada inteira. Não assisti a segunda. Falha minha. Ainda assim, eu acho que o Toma, ele é muito Deus Ex Machina. Ah, sim. Tudo gira em torno dele e ele resolve sobrevivendo de alguma coisa, né? Sim. E tipo, você pensa, tá, ele tem um Imagine Breaker, mas o Imagine Breaker dele é um braço. Um braço. E ele nem sabe como ativar aquilo. Só toca. E é meio estranho, porque você vê todas as lutas que ele passa e ele fala, ah, tá. Ah, tá, esse cara é superior a ele em todos os quesitos, mas não, ele vai lá, o Toma vai lá e desce o couro nele e fala, ok, mas nem treinamento físico você faz, né, garoto? Cadê os pesos? Cadê o seu arco de treinamento, você fazendo 500 abdominais lá, né? Cadê aquele negócio você treinando artes marciais? Não tem, sabe? Às vezes me parece um pouco forçado como ele resolve os problemas, sabe? Ou como eles dão pra resolver os problemas pra ele. Mas eu confesso que esse anime eu acompanhei na época da primeira temporada, acompanhei na época também da segunda temporada, e eu esperei muito tempo pra lançar a terceira temporada, cara. Acho que todo mundo esperou. Eu acho que foi uns 7 anos mais ou menos de espera pra vir a terceira temporada, que não vinha, demorava um inferno. Aí eu pensava, agora vem, não. Agora vem, não. Ah, vai sair alguma coisa, cara. Não aparecia, viu? Apareceu ainda animes do spin-off do Heiyugan, né? Lançou o Heavy Object, que também é do mesmo autor, mas não saiu o Index dessa temporada. Lançou um filme também, cara, do Index. Eu sei que quando saiu o anúncio, vai sair Index terceira temporada, eu surtei. Ah, é! Saiu o Heiyugan antes também, né? Saiu, não, é que assim, não saiu a primeira temporada do Index, saiu a primeira temporada do Heiyugan, saiu a segunda temporada do Index, saiu a segunda temporada do Heiyugan, saiu o filme do Index, saiu o Heavy Object, enrolou, saiu finalmente a terceira temporada do Index. Aí vai sair a terceira temporada do Heiyugan e também o anime do Accelerator. Eu odeio o Accelerator. Eu sei que ele melhora depois, mas eu odeio ele. Também não gosto dele. É... Eu não gosto dele. Mas bom, mas é isso, né? isso não foi o suficiente pra te convencer a ver uma Toaru. Eu não sei mais o que vai te convencer a ver Toaru. Bom, mas então vamos terminar esta playlist aqui, né? Que a gente falou dos animes da Dengeki Bonko. Algumas, porque não dá pra falar de todas, senão a playlist fica gigante. Olha que teve alguns que dava pra falar. O Shinigami no Ballad, Lucky Butler, Orenimoto, que eu até gosto também, Kinonotabi, e por aí vai, né? Então, se a gente não falou algum anime da Dengeki Bonko que você conhece, comenta aí. E é isso, né? E deixa sua recomendação de qual abertura ou ending desse anime é o melhor pra gente ver. Pois é, então vamos terminar e fique aí com a Masterpiece da Mami Kawada, a segunda música de abertura da primeira temporada do Toaru Majutsu no Index, porque eu adoro essa música. Valeu, galera. Obrigado, falou e tchau. E até a próxima. Falou aí. Tchau. E escute aí. Smell